Conversas Aleatórias. Olá, caros ouvintes, boa tarde para todos. Sejam bem-vindos à 72ª, aliás, edição do nosso programa Conversas Aleatórias, dia 13 de abril de 2014. Somos três neste espaço radiofónico. Eu, o Carlos Bonaparte, Joaquim. Ai, isto está complicado. Joaquim Pereira, a quem já dou boas tardes. Olá, Joaquim. A todos, muito boa tarde. E vamos começar mais uma edição. E o Nuno. O Nuno Miguel. Olá, Nuno. Eis chegado o dia em que o meu pai pôs os seus pés em Jerusalém e a multidão acena com um ramo de oliveira em cada mão enquanto grita Hosana, ei, sana, sana, aleluia. Sana. Oh, não, isso é no outro dia. É. Hosana, hosana. Mal eles sabiam, pobres coitados, Osama, Osama, que era o último domingo em que viam Jesus vivo. O de Jesus de Israel, o meu pai, que também é Jesus. Não é verdade, Joaquim Pereira? É, sim, senhor. Muito, somos todos muito amigos. E o Jorge? Jorge já jogou, está a jogar em ABB a esta altura. Já foi, já acabou, já acabou. Já acabou. Já. E o Miguel? Está a trabalhar, coitadinho. Ah. se vamos continuar aqui com todas as pessoas sem Jesus. Estão ligadas. Olha, Jesus era a personagem principal da promessa e era ceguinho, coitadinho. Grande ator, ganhou o prémio melhor ator aqui do Festival Cannes. Cálice. Quer dizer, não sabia. Era o ceguinho, coitadinho. Por acaso ele tinha muitos gestos ceguinho, o homem fazia bem. E não é cego. O homem, o rapaz, bem mais novo que nós. Coitado. Coitado. Ai, Jesus. Ora bem. Edição de hoje, que vai, desde logo, debruçar-se sobre um tema que eu acho interessante. Por isso é que eu propus. Aliás, não, eu acho interessante porque eu propus. Porque... ou quem propus, manda aqui sou eu, como eu disse. Ou propus porque acho interessante. Não interessa. Ah, passaram já 3 minutos para mim para falar sobre um tema à parte, mas já comentámos aqui. Ah, então, força, fala. No fala. Fim, no fim, no fim. Ah, no fim. Eu agora quero ir a isto. Tá bem. Para então vamos lá. Esta temática. A temática é esta. Da Ucrânia à Rússia, Crimeia passa para um novo país sem um único tiro, não é? Houve incidentes, mas depois, só depois de passar para a Rússia. Da mesma forma que no Chile há um sismo de 8.2 na escala de Richter, há apenas 6 vítimas mortais. Apenas, como quem diz, para a magnitude do sismo, noutros países seria uma tragédia. No Haiti, desde 2010, a cólera já matou mais de 8.300 pessoas. A doença contagiosa continua sem controlo. O Haiti foi o país onde houve um sismo, por acaso mais ou menos uma magnitude parecida com esta, 8.0, acho eu, mas aí houve 200 mil vítimas mortais, fora aquelas que ainda estão desaparecidas e que nunca mais chegaram a contabilizar corretamente. E por fim, uma outra questão, que é o facto de ébola se ter novamente propagado por países como a Guiné-Conakry, Serra Leoa, entre outros. Esta doença também é altamente contagiosa e, mesmo sob tecidos mortos, ela pode-se contagiar a humanos. É altamente mortal. Dos 126 casos até há algumas semanas, 85 deles tinham sido fatais. Todavia, há uma coisa muito curiosa, que é a discrepância do mediatismo dado pela comunicação social a estas situações. Aliás, isto do caso do Haiti, praticamente nem se ouve falar. O número de vítimas mortais é assustador. 8.300. E continuamente a doença está fora de controle. E a pergunta é, para o Joaquim, para o Nuno, deixarei que o primeiro que quiser responda. Será que aquela coisa do... o que acontece na minha rua... o acontecimento mais pequeno da minha rua é sempre mais importante que o maior acontecimento do mundo. Ou seja, nós aqui estamos a ver casos com magnitudes, com mediatismos diferentes e com dimensões de gravidade diferentes, não é? O coração de um deles até que será o mais grave, digo eu, praticamente tinha falado. Será que ainda é assim, essa máxima? Ou não? Falso, doutor. Ora bem. Na minha modesta opinião, não é por ser egoísta ou que seja mais importante que fazer. Uma coisa é certa, se qualquer ocorrência se passa ao pé de mim, com certeza que tem mais influência do que uma por muito mais grave que seja, longinquamente. Pode ser que mais tarde, por este motivo ou aquele, esta ocorrência venha a influenciar na minha vida. Por conseguinte, a minha resposta, primeiro, a minha rua é mais importante e a maior parte das vezes não tem o mediativismo, não interessa. Eu percebi. Perceberam, não perceberam? Que tem essas notícias causem grandes parangones. É certo que algumas notícias são importantes, senhor, mas aproveitou-se a rede social falada e escrita, aproveitou-se logo também disso para ganhar dinheiro. E é só isto que eu digo. E Dona, o que é que achas? Aqui uns... Já que vamos falar de notícias... Aqui a questão do critério da proximidade nem sempre se aplica, não é? Claro. Falamos disso, mas o Chile e o Haiti também estão à mesma distância. E, no entanto... Pois. Mas isso é o que está lá fora. Nós, entre os elementos básicos... Não é? Isto, este assunto faz lembrar uma coisa que foi descoberta... Foi descoberta. Foi confirmada. Esta semana, ou na semana passada. Um dia destes. Em que um estudo demonstrou... que entre os Estados Unidos da América e, já que falaste na Ucrânia, apenas 1/6 das pessoas sabiam localizar a Ucrânia no mapa. O que não é novidade vindo dos Estados Unidos, que pensam que Portugal é na Ásia ou que fica ali antes de chegar assim mais ou menos. Mas ficou provável em que eles meteram o mesmo mapa em frente de não sei quantas mil pessoas e que apontavam para ali e até... Muitos, se calhar a percentagem diz que eu vou dizer, foi maior do que aqueles que sabiam, que muitos indicavam que a Ucrânia era um dos Estados dos Estados Unidos da América. Ou seja, os Estados Unidos é talvez um dos exemplos, pelo menos mais mediático, em que nós vemos que o que interessa é o que se passa num raio de 100 km. E lá é mesmo, a ideia que há é mesmo essa. É, interessa o que se passa aqui ao meu lado, o resto não me afeta. Até pode colocar, foram o quê? 6 mortos? No Chile foram 6 mortos. Até podiam ter sido 6 milhões, mas... Ai não, isto são dos benfiquistas. Mas até podiam ser 6 milhões, mas não é uma coisa aqui ao nosso lado. Já não interessa. Falando dos elementos básicos na notícia... Antes de entrar por aí, não são só os americanos que são novos em geografia. Os portugueses, por exemplo, se lhe perguntarem onde fica Valpaços, ah, isso é para o Algarve. Ou se perguntarem, e o Rio Douro, onde é que é? Isto falando aos de lá de baixo, porque aqui os Douros do Porto, eles sabem onde é. Mas outro rio qualquer, isso fica lá em cima no Minho. Mas está a falar de cidades ou de rios ou não sei o quê. Estamos a falar de países, quer dizer, que não são propriamente o Gabão. Em países, ainda é pior. E então, eu que sabia de geografia e sabia definir os países, isto agora foi dividido, foi copiado, foi feito isto e aquilo, que eu agora já muitas vezes mudaram de nome outros, que eu hoje já estou um pouco... E o Irão, que era a Pérsia. Sim, também. Eu agora já estou... Mas os americanos, isso é um ponto de indicação do analfabetismo geográfico. Geográfico? Não só... O Irão, não iríamos por aí. Bom. Dizem eles que estão para mudar o nome do país outra vez. De Irão para Já Fomos. Força. Há uma coisa que é, quando se dá notícias, e vou abordar esse tema, o Joaquim Pereira pode confirmar que eu hoje trouxe os meus arquivos. Mas eu vi isso, mas não quis meter... Não quis meter... Fui buscar os meus arquivos, coisas sobre... que acabam por estar relacionados com o assunto de hoje. Que eu sou o José Rodrigo Santos, vocês eram melhor ter medo, se vocês fossem José Sócrates, que eu fui buscar o meu arquivo e vou-vos entalar. Em que há uma coisa que é, nós consumimos aquilo que nos dão. Exatamente. E quando, na hora de elaborar um noticiário televisivo impresso, radiofónico. Como é que se diz anunciar na internet? Online, essa palavra bem português. Internet não é portuguesa? Pois, na rede, exatamente. Tu percebeste? Na hora de elaborar um noticiário, claro que as pessoas vão pensar. Há elementos básicos na notícia, há características para algo que seja notícia. Isto são teorias, não é? A Cara Wallen dizia há muito tempo que quais são os elementos. Estamos a falar da atualidade, da proeminência, do conflito, da curiosidade, da tragédia, o suspense, curiosidade já disse, e a proximidade, que o Carlos já falou aqui há um bocado. Porque a pessoa... Porque é que há muito... Também há casos mal-sucedidos. Mas porque é que há muitos jornais locais que são um sucesso de vendas? Porque as pessoas compram... Para já são baratos, normalmente, e são semanais. Mas fora essa parte, não faz conta que eu me disse. Ali não se está à procura da objetividade, verdade, do interesse público, neste caso, interesse regional. As pessoas querem saber o que os vai afetar, certo? Uhum. Ou... E estava à espera que o Joaquim me interrompesse. Ou então saber da vida dos outros, que moram à nossa beira. Está a doer alguma coisa. Agora, voltando ao que eu estava a dizer de nós consumimos aquilo que nos dão. Isto é a história de... Nós temos o direito à informação, mas... E pegando aqui num texto do jornalista Kurt Ludetke, disse bem, disse uma categoria. Ex-redator-chefe do Detroit Free Press, ou seja, num dos estados, um estado que foi à falência nos Estados Unidos da América. Qual? Detroit. Diziam que. Está não, a cidade de Detroit foi à falência. Isso do direito do público a saber não existe. Isso foram os senhores jornalistas que o inventaram, pondo muito cuidado em não especificar o que era o que o público tinha direito a saber. O público sabe o que os senhores hajam por bem contar-lhes. Nem mais, nem menos. Só como introdução, que eu quero comentar em relação ao que o Carlos disse. Não tenho certeza se o cenário iria mudar se nos dessem relatórios e informações mais aprofundadas sobre o que se passa longe. Só uma curiosidade. Eu soube, isto soube na internet, eu soube que houve um sismo... 6,2, depois uma réplica, um sismo de 6,2 outra vez no norte do Chile. Sou pelo Jornal Notícias e pelo Notícias ao Minuto. E só no dia a seguir soube que no mesmo dia houve um sismo de 4,9 nos Açores. Exatamente. Mas isso estás a pegar numa coisa que tu soubeste. Se calhar eu já poderia ter sabido. Eu não soube, mas eu se calhar poderia ter sabido no próprio dia. Pronto, eu por acaso, sim, claro, que não entro nestas coisas nas internets nem nada disso. Limito-me à televisão e à rádio, e por acaso foi até na rádio, salvo erro, que eu vi essa notícia dos Chile e dos Açores. Mas Açores, soube depois ou soube primeiro? Soube depois. Pois, foi a última coisinha. Pois, foi a última notícia que eles deram. Mas estamos a falar de magnitudes. Dos dois lados. Dos Açores nem soube. Do Chile foi 6,2. Nos Açores. Dos Açores foi 5, foi 4,9. É, porque nos Açores causou mortes e no Chile causou mortes e nos Açores nada. Não, em nenhum dos dois. Em nenhum dos dois. Ah, e aquele dos 6 mortes foi onde? Foi o primeiro. Foi, não, pois, mas é que... Ah, estava a falar da réplica. Sim, estou a falar de uma das réplicas. Também. 6,2 em Iquique, lá no norte do Chile. E no mesmo dia aconteceu aqui... um sismo de 4,9, que já é um abanozinho, não é? Para todos os efeitos, nós não estamos habituados, mesmo os pessoas não estão habituados a esse tipo de magnitudes de todas. Não é o mais habitual, não é? Ainda por cima, acho que só foi a 10 km de profundidade, o que é que foi? Não, bastante. Por acaso não causou nos estragos, porque foi um sismo para todos os efeitos pequeno. Mas, ou seja, quer dizer, aqui a questão da proximidade é totalmente desfeita. Eu disse vários critérios e um deles é proeminência. Sabes o que é proeminência? É algo sobrepor-se, ser proeminente em relação ao resto. Se há uma réplica de um sismo que causou mortos, automaticamente essa réplica é mais importante do que um sismo 4,9, nem que fosse aqui ao lado. Se não causar estragos, obviamente, o daqui. Porque a réplica é sinal de que pode, e já tivemos exemplos desses na nossa história internacional, se houve a réplica, foi o quê? No dia a seguir? Não, foi uma semana depois. Uma semana depois, pronto. Se há réplica no mesmo sítio, há novamente o alarme em relação a haver. Aí, porque é o que eu te digo, e tu sabes, até peço estou a dar novidades. Há muitos critérios a entrar na notícia. Claro. E um deles é a pressa também, mas isso vamos já lá. Eu acho que aqui é mais a questão do não sei, sim, dessa questão. Ou seja, as pessoas estariam muito mais à procura de notícias sobre o Chile, não é? Do que sobre. E de encontro ao público. Aliás, é a mesma coisa que nós falamos aqui há uns tempos na guerra da República Centro-Africana, em que a situação é muito mais grave, agora já nem tanto, do que na Ucrânia. E nós sabíamos muito mais da Ucrânia. Quer dizer, e não, nem tanto, quer dizer, se nós fomos a falar em perda de vidas humanas, nem há comparação possível. Na República Centro-Africana é muito mais grave. Mas estamos a falar de uma possível desintegração de um país, se calhar até de dois, não é? Se a República Centro-Africana também ficar em causa. Mas pronto. E na altura fiquei a pensar, ainda não sabia disto do sismo, na altura eu fiquei a pensar, então, será que isto hoje ainda é assim? Porque eu lembro-me de há uns anos atrás, as notícias do lado de fora eram muito mais, chegavam muito mais tarde, não era só pelos meios, mas por outra parte não era só pelos meios, era também interessava. Aliás, até outra coisa muito interessante que eu vejo muitas vezes. Eu muitas vezes sei primeiro os jogos lá dos Barcelonas e dos Chelsea e não sei o quê. Do que eu hábito do Belenense e do Olhanense. Lembro-me perfeitamente. Então, é mais fácil, num jornal, por exemplo, televisivo, é mais fácil ver se um Barcelona do Real Madrid do que um Desportivo das Aves Moreiras. Sim, mas estou a falar na rádio e na net. Eu, televisão. É, mas, e eu estou a dar outro. Sim, mas ou seja, porque aí é fácil porque há as imagens dos jogos, não é? Mas na rádio. Basta o resultado, eles não põem lá um resumo áudio dos jogos, não é? Quer dizer, é muito mais fácil encontrar aqui nos nossos portugueses. Eu não estou a falar na net em geral, porque na internet em geral a gente escreve Barcelona e vai logo encontrar uma série de coisas. Estou a falar, se nós pesquisamos páginas portuguesas relacionadas com o desporto, muitas vezes encontro mais depressa informações sobre esses clubes, também que são grandes, mas há uns anos não havia essa. Não sei, tenho essa ideia de que não havia esses batimentos. Será que, por isso é que daí a minha pergunta, será que ainda é assim? Será que não é? Será que. Mas pronto. Isto há uma coisa que. Voltando outra vez às seleções que são feitas de um lado lá. Dizia-se, eu hoje é só citações, parece-me uma pessoa inteligente hoje. Não, parece uma pessoa que sabe ler. Os especialistas do Centre de Perfectionnement des Journalistes de Paris diziam os especialistas que o jornal é sempre uma seleção, informar é escolher. Se o jornalista se recusa a escolher, um leitor vai escolher recusá-lo. Entendestes? Entendi, senhor. Pronto. Agora, há uma coisa que é chamada comunicação de massas que eu acho que está a caminhar para o fim. Porque estás aí a falar indiretamente ou diretamente, agora vais esclarecer-me. A comunicação de massas é o quê? É quando a mesma mensagem é oferecida, e muitas mensagens são oferecidas cá para fora, independentemente do que tu gostas ou do que eu gosto, e dos níveis sociais e blá blá blá. Só que nós estamos numa era da informação muito digital. Olha, digital é uma boa coisa para online, essa coisa. Noticiário digital. Na era digital em que cada um escolhe aquilo que vai receber. Certo. Aliás, há um serviço muito interessante das notícias do Google, que é o principal fonte de pesquisa na internet, que é uns alertas em que tu recebes, escreves imagina, cucujens, e cada vez que haja notícias sobre cucujens, tu vais receber no teu e-mail. Sim, há maneira de. Portanto, lá está, é o que eu estou a dizer, é escolheres tu o que queres saber. Sim. Atenção, quando falarem em cucujões, muito respeitinho, que és o meu ramo de família. A minha família tem lá origens, na parte da minha avó. Por conseguinte, respeitinho. Pronto, mas aqui até estou a enaltecer cucujões, quer dizer. Exatamente. Já disse uma coisa boa do cucujões. Uma coisa de boa de cucujões? Em Portugal, pronto. Já. Olha, o Atlético de Cucujães, eles não está para a primeira divisão. Não, em tempos chegaram à segunda divisão nacional. À segunda divisão B. De quê? Do futebol sénior. Ai, ai. Ainda me lembro de ouvir lá o Rui Santos. Cucujães 1, não sei quantos elas 0. Porque aquilo era tudo o vigor nelas. já em 1997, o independente, o falecido independente, na verdade, já não existe, diziam que cada vez mais o serviço de distribuição massificada já não é o que era, isto tendo em conta o que estávamos agora a dizer, cada vez mais atendendo, repare nesta expressão bem portuguesa, atendendo ao prazer da home delivery, ou seja, entrega à casa. Ah, é? Ah, você não sabe. Eu sou português. Os patrões, os jornais. E de... Ah, aqui, o Dom Duarte sabe, ele está a brincar. Home, casa. Eu já ouvia falar inglês com os canadianos no chat do WhatsApp. Eu vou ver, já que está de volta à primeira divisão. Ah, isso é segredo, isso é segredo. Não, isso ainda vamos a ver como é que vai ser. Como é que vai ser? Então, a candidatura já foi aceita pela Liga. Pois, dizem eles têm dinheiro, vamos ver se têm. Vamos a ver. Os patrões dos jornais e das revistas estão, e sublinho isto, estão a talhar, não é talho, mas a talhar a informação de acordo com o leitor que a recebe. Ou seja, há uma tendência, isto em 97, há uma tendência para, mesmo de um lado a um lado, os responsáveis pela imprensa irem de encontro ao que o povinho quer, não é verdade? É verdade. Mas na altura não havia internet como agora. Na altura... Nos elementos básicos da notícia que falámos há pouco, e isto continuando sempre no tema principal que o Carlos trouxe no início, tens noção de que a tragédia é um deles, certo? É, a tragédia é um deles. Pronto. Mas isso acaba... Diz. Tu te lembras muito melhor do que eu de locutores de outros tempos da rádio. Tu lembras do Francisco Sena Santos? Ou não te diz nada? O nome diz. Da Antena 1. Sim, eu sei que era Antena 1, mas já não sei o que é aquela... Já não é meu tempo, na altura não estava a tentar Antena 1 como isso. Ora, na altura, isto é um artigo do Jornal Público de 15 de março de 1998, domingo, tal como hoje. Mas sabe que eu estava a dizer que ele era para ir de 94, 95. Ah, ele em 98 já estava na Antena 1 há muito tempo. Ah, por isso, em 94, 95 também para ele. Lembro-me dele nessa altura. O Eduardo Cintra Torres escreveu neste dia 15 de março de 98 para o Público a dizer que as manhãs informativas da Antena 1 estavam, na altura, eram comandadas por Francisco Sena Santos, um dos jornalistas de rádio mais experientes e o único de rádio, na altura, sem passagem pela televisão, que conseguiu uma forte notoriedade. Ou seja, era o radiofónico mais... isoladamente radiofónico mais reconhecido em Portugal. E mais abaixo... Estás-me a ajudar a minha memória. Porque eu lembro que quando ia para a escola que ouvia... Sim, mas continua. Eu não me lembro. Eu já digo o que é que me lembro. Ah, bem as neiras. Não. O estilo, diz o Eduardo, escreve o Eduardo Sintra Torres, o estilo de Sena Santos é frenético demais. Mesmo que a idade já vá limando pontos de histeria que lhe ouvimos em anos passados, ele introduz dramatismo em notícias que não o têm. Encena as notícias. Transforma as notícias num drama diário sucedendo cenas intensas a cenas intensas. Isto não faz lembrar nada? Bandas a quatro? Faz lembrar o... Tá o horror. A tragédia. O Arthur Alvará. Exatamente. Mas esse tinha uma explicação, coitado. Ele desde que veio do Iraque ficou assim. Sem ironias. Em 91. E ficou traumatizado. Quando também teve. Ficou traumatizado. Não, mas o que eu me lembro era quando ia para a escola, eram 8 da manhã... E lá ouviu. E lá dizia uma voz feminina, depois a gente já falou todas das 8, as notícias lá na Antena 1. E acho que dizia que era com o Francisco Sena Santos, porque eu lembro do nome por causa da cena. Yeah, meu e achava engraçado, porque olha, uma pessoa chama-se Sena. Eu não tenho ideia. Só me lembrava das cartas. Na altura ainda não havia aquela coisa de. Ei, que cena! Na altura ainda não havia, só havia as cartas. E então, mas é engraçado, ou seja, da forma de apresentar não me lembro, mas o que me lembro é da entrada do noticiário. Da entrada do noticiário e desse nome. Estava a tentar associar às notícias para 94, 95, eu lembro que ia para a escola. Por isso. Isto continuando, vocês já devem ter percebido que eu estou a tentar... Hein? Sim, mas estás a tentar prolongar o tema. Eu sei que o meu não, tema... Não, estou a tentar... O meu tema já chegou ao fim de vida nisso. Não, estou a tentar mostrar... Não tem nada a ver, já estás a tentar. Estou a tentar mostrar o outro lado. Um lado de quem faz as notícias. Porque, no fundo, tu estás agora... a falar do conhecimento que nós temos através das notícias. E... Mas agora, deixa-me só fazer aqui um parênteses. Há pouco falou-se aqui na componente da tragédia. Sim, porque eu ia falar no Sena Santos e ele é dava porque, o drama. É porque... como é que ia dizer? Ou seja, no Haiti havia uma boa situação para prolongar a tragédia, que foi o surto de cólera que dura desde 2010, e nada. Nunca mais falou-nos. Aliás, muito de repente esqueceu-se do assunto. passou a... Ou seja, havia o surto de cólera, acho que nos primeiros meses matou 1000 pessoas, ou quase 1000 pessoas, depois do sismo. E, no entanto, não houve... Mas eu acabo por, voltado à proximidade, acabo por entender isso como algo natural. E ele está-me a lembrar de um exemplo que acontece muitas vezes, e até aqui ao Dom Duarte, se leu alguma coisa na televisão, acontece isso. Incêndio em Silves. Nós, está bem. Incêndio de Vila Nova de Gaia. Como? Quem? Onde? Hã? Quem foi? Acaba por ser, acho que acaba por ser quase instantâneo uma reação assim. Olha, essa aí é boa. É boa, porque um incêndio em Gaia. É a grande informação. Até parece que para nós ficamos assim, que para os estrangeiros do resto do país. A Vila Nova de Gaia. Mas Vila Nova de Gaia não só está aqui à Avenida da República. Tem Cerezedo, tem Vilar de Ondeguinho, tem... Portanto, quando foi de um dos incêndios, parece que o de Cerezedo... Foi mais cedo. Um incêndio em Vila Nova de Gaia. Eu fiquei logo de pé atrás. Mas onde é que foi? Foi ali, foi acolá, foi... Epá, uma pessoa, são notícias que as pessoas esquecem-se. Podiam dar um bocadinho mais de pormenor. Mas, pois, não. Eu na antena não é que foi isso. Passado mais a tempo dizem a frente. Não, a não ser que sejam incompetentes. Eu na antena 1 ouvi 3 vezes a mesma notícia, só de 3 vezes é que eu percebi. A primeira era, tinha vida na Madagascar, não sei o que, então, a Cerzadelo. Cerzadelo? Isso não é em Braga. Ora, se calhar enganaram-se. Passada a segunda, e tal, na hora a seguir, incêndio em Vila Nova de Gaia, de Cerdelo. Eu... Só a terceira é que foi o Cerzedo. Ah! Mas sabes que as freguesias de Gaia são conhecidas em muito lado do país pelos seus nomes anormais, esquisitos, na maioria. O quê? Ainda não são os mais. Até há um sketch famoso da internet do Jogado Fedorento a gozar com os nomes das freguesias de Gaia. Só para isso. E se for para outras províncias daí? Então o Val da Picha e a Venda das Raparigas e... Está bem, mas eu estou a dizer várias freguesias no mesmo concelho. As Minas da Panasqueira. Está bem. Então. Eu estou a dizer várias freguesias no mesmo concelho que eles consideram nomes muito esquisitos. Eu acabo por entender isso como natural, mas também o molde que nós damos às notícias, quer sejam próximas ou não, e volto a citar um texto, dessa vez em espanhol, será que eu vou atrever em ler isto em castelhano, no espanhol? Cheguei, então. Los medios son capaces de determinar nuestra percepción sobre los hechos, normas y valores de la sociedad. A comunicação social é capaz de determinar a nossa percepção sobre o que aconteceu, os factos, as normas e os valores da sociedade. E isto, infelizmente, acaba por ser verdade porque lá volto eu à frase, para mim é essencial deste tema, que é nós consumimos aquilo que nos dão. E vou voltar a um assunto que comentámos há pouco tempo. Ainda anteontem, acho eu, sim, é capaz, falou-se na TV 24, hã? Eu vou dizer bem na TV 24, falou-se na TV 24 sobre um tema que está a escapar, a nós, acho que a nenhum dos três não, mas acho que está a escapar a maioria dos portugueses. Voltamos à proximidade, a Catalunha foi reprovado no Parlamento Espanhol, como se esperava, não é? Notícia era se fosse aprovada. Foi reprovada dar autodeterminação para realizar, ou seja, transferir para o governo regional da Catalunha a possibilidade de realizar um referendo no dia 9 de novembro, sobre a independência. E reparem que até foram vocês que falaram nisto há uns tempos. Foi o Carlos que falou sobre a Bélgica, divisão que estava lá, ou foi aqui o Joaquim Pereira? Já não sei. Na Bélgica, não. Eu falei na Bélgica. Algum de vocês falou, que conversou-se aqui sobre a Bélgica. Falámos aqui... Ah, quando fomos dos balões e do... Sim. A Bélgica está ali sempre... Desde essa altura, que já falámos disto para aí há 2 anos, está naquela de vai que não vai, há alguma iniciativa para haver separação ou não. Vai haver um referendo na Escócia, como devem saber, para ser independente do Reino Quebec, Unido. E no Quebec também? Repara que eu estou a falar só da Europa. Na Itália também surgem assim umas coisas de possíveis divergências. Tunés é mais forte. A Espanha, há muito tempo, ui, que a Catalunha, País Baixo, já foi mais violento que é. Agora tem andado mais calmo. A Galiza. A Galiza. E a Aragão. Você não me deixa falar, mas como é que é? E a Catalunha já é um algo mais próximo de nós, mais mediático nos últimos dias, semanas. A Galiza ainda mais próximo de nós. E foi a pergunta que se deixou no TV24, no programa que eu vi. Será que isso vai influenciar Portugal um dia destes? Porque as pessoas não se vão aperceber do que está acontecendo na Europa. E numa altura em tanto se apela à União. Em que a União Europeia alarga-se cada vez mais. A moeda única agora em 27... Não, 27 países são da União Europeia. Quantos não, são 20, da Euro? 28 são da União Europeia. 28 agora, 17 sim. São do Euro. 17 do Euro. E quer-se alargar e... Alargar. Quer-se alargar... Bem, também é um lago do caraças. Não, então não é. É só lago. É só lago. E as pessoas não... Acho que a maioria dos portugueses não está a perceber nos possíveis acontecimentos, e há alguns sítios já acontecimentos práticos, que está a acontecer até na Europa. Não é preciso ir ao Sudão. Não, aliás. E é muito curioso que é muito mais mediática. Também por uma questão... Enfim, há muitas coisas. Está sempre mais mediática a desintegração da Ucrânia, que nós, sim, diretamente não nos diz nada, não sei o que... Aí o contexto é diferente. Não é um povo que está a sugerir um referendo para... Não, mas houve uma coisa. É assim, aqui a Espanha, de uma forma igualmente perigosa, mas muito mais silenciosa, ou seja, Espanha também é um país que pode estar à beira da desintegração. Mas... Porque País Vasco já... Achas que vão deixar? Se não deixarem a bem, podes crer que... Não estás a provar uma guerra civil lá há 1936, não? Não, há 36 não. Mas também não estou a ver a Catalunha... Apaziguar-se depois. Exatamente. Esquecer-se do assunto. Se foi até aqui... Aliás, a Catalunha já é uma questão muito antiga. A Catalunha... a Catalunha só acalmou porque em 77 o catalão foi um idioma permitido. Idioma. Porque o catalão... Aliás, até uma coisa muito curiosa, que é em 68 o João Manuel Serrat venceu e ia representar a Espanha na Eurovisão. E então o Franco disse-lhe: ou cantas em espanhol ou não cantas. E ele não cantou. Cantou a Maciel, que até ganhou a música. Que até ganhou o festival, foi a música com mais lalalás da Eurovisão. Tinha 153 aqui, que é. Pronto. E então, ou seja, só por causa disso é que os catalães se acalmaram. Mas, entretanto, essa questão, ou seja, essa questão já vem há décadas. Não é uma questão que os catalães se esqueçam assim só porque assim, não é? Mas agora vou também, deixando durante 2 minutos o tema principal de hoje, os catalães também não podem querer ficar independentes e ficar só com as coisas boas. Não. Ou seja, eles não podem querer ter autonomia e ao mesmo tempo ficarem ligados ao euro e ao mesmo tempo em termos geográficos, até desportivos, nós falámos aqui, eles querem que um campeonato entre o Espanhol e o Barcelona, hein? E jogam 50 vezes um contra o outro durante o ano. Eles não, também não podem querer, ao querer ser independentes, vão ter que... É um país novo. Claro, mas houve uma coisa. Mas e parece-me que o intuito deles é querer... Nós... Vocês devem saber, a Catalunha é a região mais rica de Espanha. É onde se produz... Eu estava à espera de meter a colherada. Sabe, Espanha também está com muitos problemas. Isso. Porque se fosse as Canárias, nem se Canárias, não sei. Catalunha tem argumentos há muito tempo para querer ser independente porque eles governam-se a si próprios e não se envolvem. Lá está. Eles querem sair da crise, mas querem continuar com o euro. Querem continuar ligados em umas coisas e noutras não. Como é que eles vão fazer isso? Não, mas houve uma coisa. A Catalunha, eu não sei até que ponto é que a Catalunha sem Espanha não está ligeiramente melhor do que a Espanha com a Catalunha com a Espanha. Porque. Ligeiramente não. Bem, ficaria bem melhor, mas. Sim, mas. Ou seja, se agora a Espanha, no atual, tem condições para aderir ao euro, a Catalunha ainda mais condições reuniria enquanto país. Não é? Mas é o que eu te digo, é começar de novo, é um país novo. Isso sim, percebe. É começar de novo. Não podem ficar com as coisas como estão. E só que somos independentes, mas queremos certas coisas que continuam ligadas lá fora, não? Repara uma coisa. Pois é, um processo repara, de... Repara uma coisa. São coisas... É assim, se a União Europeia não aceitasse a Catalunha, estava a ser altamente incongruente. Porque a Catalunha, enquanto parte integrante de um país, já estava no euro. Não é? E já perguntaste à União Europeia se aceita a independência da Catalunha? Houve. Mas é que... Mas é que a União Europeia pode não aceitar, realmente pode não aceitar, não é? Mas eles também não disseram que só são independentes se mantiverem o euro. Eles dizem que porque se eles fizerem uma moeda, se eles fizerem uma moeda, é uma revolução militar. Montam a peseta. É assim, tenho a peseta catalã. É certo que ao princípio há uma deflação. Isso vai gerar a sua crise. Mas é que os catalães têm meios suficientes. Sim, e estamos... Para... Temos para é assim, não é para fazer frente ao euro, mas para concorrer, ou seja, em termos comerciais, para concorrer... Para terem uma vida sustentável, assim, um dia-a-dia económico e comercial, perfeitamente assim, estabilizado. Porque assim, eu não estou a ver a maior parte dos países a ser contra, a ser, ou seja, a dificultar o livre comércio da Catalunha com eles. Porque muitos deles são economias emergentes e todas as portas abertas. Quanto mais portas abertas, melhor. Onde é que a Croácia, a Polónia, a Letónia vão estar interessadas nas birras entre Espanha e Catalunha? O que eles querem é portas abertas. E mais tem a Catalunha para dar em termos económicos, então, assim, em termos de estabilidade económica, mais tem a Catalunha para dar que a Espanha. Portanto, não sei até que ponto é que... Ia falar, Joaquim? Não, já falou. Já falou. Já falou. Há um poder que os meios de comunicação... Deixa-me montando lá a coisa. Os meios de comunicação de massas têm que eles influenciam e determinam o grau de atenção que o público dedica a determinados temas expostos à atenção e ao interesse coletivos. Isto para resumir o que eu acho, volto à frase que já disse duas vezes, logo no início disse que nós consumimos aquilo que nos dão, é isso chamado a comunicação em massa, e não é de massas, é em massa. Portanto, nós temos conhecimento daquilo que nos chega, mas há outro lado, que é cada vez mais, e tal como nós a ver televisão, cada vez mais vemos só aquilo que queremos e às horas que quisermos, nós também temos agora muito mais facilidade em ir procurar as notícias sobre, como o Carlos disse do Cucujanes, um exemplo com o Cucujanes é uma coisa, mas está. Cada vez mais temos facilidade. Olha, hoje, esta manhã fiquei a saber que houve um incêndio que matou 13.500. O quê? Porcos? Não, pintos. Em Vouzelas. Vouzela! Ou isso, Vouzela. Não sabem, pá, estas portuguesas não sabem. Não sabem geografia. E no outro dia foi Vouzela. Ali... Isso não é foi... Lisboa. O que é Vouzela? Ou é para ver a Castelo? Não, é para Santarém. Pois foi o que eu disse. Não é longe de Lisboa, era o que estava a querer dizer. Pois não, é. Não, é longe de Lisboa. Não, Vouzela. Porto é que é longe de Lisboa. São Pedro do Sul, sabem onde é? São sim, Pedro mas isso que é que isso é? É Vouzela. É ali nos arredores. Então o que é que isso tem a ver com Santarém? É bem mais a norte. Bem, não interessa. Mas o que eu ia dizer? Foi dos Pintos. E aqui há dias, não sei se foi esta semana ainda, quando é que foi, em Leiria, foram não sei quantos mil leitõezinhos e não sei quantos porcos. Foi uma secção inteira que foi para o diabo de um incêndio. Ficaram logo ali assados. Isso. É um bocadinho demais. Encontrei aqui uma frase do Bernard Cohen, não confundi com o Leonard Cohen, do Alan Ria. O Bernard Cohen está aqui uma frase que resume bem aquilo que eu estava a dizer. Os meios de comunicação, não através da sua capacidade para estabelecer uma agenda pública, os meios de comunicação não determinam o que as pessoas pensam, mas aquilo sobre que as pessoas pensam. Perceberam? Pronto. Mas continuando o que eu estava a dizer, do outro lado. Já agora vou meter a curiosidade que é para me calar logo a seguir. Por essas e por outras, é que na minha cabeça meti uma ideia muito antiga. Informação nenhuma. Nem escrita, nem falada, nada. Porque eu sei que só o que eles querem é que me informem. É que me informam. Porque, tirando isso, eles não dão a notícia por ser notícia. Eles dão a notícia como lhes interessa que entre mais pressa nas... para vender. Pronto, acabou. mas o outro lado isso. Da história era o que eu estava a dizer ao bocado. E respondendo à pergunta que o Carlos até já tinha deixado por mail no início da semana passada. Sim, porque a semana começa ao domingo, na minha cabeça. E se ainda continua a ser assim, para muitos sim, mas para cada vez mais, na minha perspectiva, não. Se continua assim a ser o quê? As pessoas só saberem, interessarem-se mais pelo que acontece na sua rua. Porque eu acho que cada vez mais, e aí uma das vantagens da era digital, é que, é o que eu estava a dizer, as pessoas procuram os temas que quiserem, nem que seja na Indonésia, ou no Chile, como falamos no início, mas se interessarem por um tema, cada vez mais facilmente procuram, e acho que cada vez há mais pessoas a procurar informação sobre aquilo que querem, não sobre aquilo apenas que lhes dão. Sobre telenovelas. Oh, pronto, está bem. Já agora falei em telenovelas. Desculpa, Carlinhos, só porque, infelizmente, a nossa... A televisão, de qualquer caso, trágico ou não, fazem logo dali uma telenovela. Foi a ponta dentro dos rios. Quando nós vamos fazer... E agora o caso do Meco. Foi a da Maisel lá que o Meco se chama. Isso é o que nos dão. Eu estou a falar no que nós vamos à procura. Quando eu e o Carlos vamos à procura de informações sobre a Catalunha, vamos à procura de novela. Mas, não, mas para, Nuno. Quantas pessoas é que seguem esse método? São cada vez mais. Você não esqueça que agora, só em Portugal, são milhões a ir à internet todos os dias. Mas as que vão à internet... Também para ver novelas e para andar nas redes sociais a ver se o outro estava vestido com o biquíni. Estás a ver? É isso. Não vão ver se aquela notícia é assim, se é aquela outra. Isso, como em todo um lado, há um lado positivo e um negativo para a perspectiva de cada um. As redes... Olha, eu disse rede. Bom, a partir de hoje não digo mais internet. A rede transmite-nos mais... informação, mais Sim. facilidade em chegar, por Sim. isso mais facilmente você chega à Catalunha e à China e ao Canadá, como também mais facilmente chega ao biquíni da senhora que mora à sua frente e você quis saber onde é que ela andava no dia anterior. Isso é como em tudo, há os dois lados da história. Mas você usa como quiser. Mas infelizmente nós sabemos que 99% das pessoas o que querem é bomba. Também não é assim. Tu vais a qualquer lado, vais a um café, vais não sei o quê, tu não ouves a discutir caso não sei quê. Depende do sítio onde você vai. Ah, pois. Eu vou lá do sítio onde há gente que se for um cibercafé... Aí não encontro ninguém a falar, senão que as pessoas têm teclado. Mas... Isto não sei o que é. Cibercafé é um café com computadores. Obrigado. É. Eu sei, mano. Já quantas e quantas vezes entro num café... Temos internet, não sei o quê. E vejo lá os gajinhos todos a trabalhar. Já agora, vocês sabem o que é a comunicação de massas? Não, não vai dizer. É quando uma espraguete toca na outra. É para se rir. Essa é a comunicação de massas. Mas eu não gosto de espaguete. Ontem o jantar foi massa a bolonhesa. Pronto, é quando uma bolonhesa toca na outra. Isso é uma italiana. Se fosse uma macarronete com chouriço e tocinho... Também dá, é quando um... Espera aí, deixa-me acabar. Chouriço, tocinho, carne de porco... Chouriço com atum, estou a dizer que é fórmula. Mas agora repara, chouriço, tocinho, atum, porque o tocinho não é... chouriço... Ai, posso até já me baralhar, já estou aqui todo a tremer. Chouriço, tocinho, carne de porco... Nuno. Porque o tocinho não é carne de porco. Nuno. Está feito? Está feito. Então vou eu agora falar. Eu poderia falar isto em off, mas no fim vou falar. Fala agora, fala. Qual é a expressão que é que o Dom Duarte usa muito, o Sr. Joaquim Pereira, e ainda no outro dia o Carlos também usou a mesma coisa, na semana passada, há duas semanas? A visão utópica. Não é? E o Carlos diz, eu estou a ver muita utopia aqui. Vou já três exemplos de coisas pequenas, mas coisas foram todas em poucos dias. A primeira aconteceu mesmo ontem e foi comigo, foi à minha frente, num café, que por acaso até é bem perto aqui do estúdio número 3, em que nós, o Carlos conhece, já foi lá, vários pequenos almoços comigo, em que nós vimos o Arrábida com certo gosto, sabe? Sim, sim. Pronto. E o que aconteceu? Eu e os meus pais estávamos a chegar à caixa para pagar e estava lá uma nota de 10 euros pousada. Assim, sim, não estava gente por perto. Mas sim, nós entramos no café, nós tínhamos estado nas mesas cá fora, eu não fico com o Carlos também, e estava um senhor a sair. O meu pai reparou, estava à nota, e perguntou ao funcionário. O funcionário disse, só pode ser daquele senhor. E o meu pai veio a correr cá para trás, o senhor já estava a subir umas escadas mais à frente, e chamou, e ele reparou que era a nota dele, e lhe agradeceu, bem, muito obrigado e tal. E voltou. Pagou a continha dele, e eu vim-me embora, boa noite, até logo a viagem ao Natal. E já estava perto da porta quando eu vi... O que é que o Carlos está a rir? Não, é. Já estava a dizer ao Marcelo, não me percebi. Não, mas a coitinha dele estava a ver que ele tinha... tinha lá com o funcionário e depois pegou a conta e foi-se embora. Porque... Pronto, o coito é outra coisa que me dava com esta. Assim, porque não. Tu enganaste a coisa. E já ao chegar à porta, ouvi a funcionária. Parece-me que a funcionária tinha dito alguma coisa, tenho uma coisa para si, para a minha mãe, para o meu pai, mas não liguei isso ainda mesmo. Já quando estávamos cá fora, é que eles explicaram o que é que tinha acontecido. As funcionárias chamaram a propósito os meus pais para lhes dar os parabéns pelo gesto que tiveram, que não era normal ver, pelo menos naquele estabelecimento, não era normal ver um gesto de um cliente para fazer o que ele fez, reparar ali em 10 euros. 10 euros é dinheiro. Oi. Reparar ali em 10 euros e voltar atrás para correr, para chamar o homem, sei o quê. Já dá para pagar o tarifário do meu telemóvel. Ora, aí está. E, ou seja, esse foi o segundo gesto. O primeiro foi o que o meu pai fez, o segundo foi esse. E o terceiro foi eles, ao contarem nisso, e eu sentir orgulhoso, primeiro pelo que eles fizeram e depois pelos funcionários terem tido o cuidado de. Em relação a outra coisa, outras duas coisas. A minha companheira, nenhum de vocês conhece, não como eu falar, escreveu mails recentemente, um para, acho que foi na outra semana, um para uma empresa de transportes, outro para um site que tem é uma coisa nova, tem projetos novos em que na internet, eu não ia dizer mais internet. Na rede de pesca, lançam para lá uns vídeos todas as semanas. Aquilo é mais direcionado aos jovens. Lançam um vídeo para deixar um projeto para aquela semana. Em relação aos transportes, ela sugeriu, deixa uma indicação em relação ao sistema sonoro dos próprios autocarros, da empresa do Somos Transportados como Porcos. Deixa uma sugestão sobre sistema sonoro que se podia acionar quando houvesse algum imprevisto, porque você sabe muito bem que as pessoas lá para reclamar qualquer coisinha e nervam-se com a facilidade, e então deixar uma mensagem sonora de uma voz ouvisse, mais ou menos, a tentar tranquilizar ou explicar o que aconteceu, mas aquelas coisas automáticas, não é? Carregar no botão e aquilo dar. A segunda coisa para o tal site era que, e eles como estão agora a começar, os vídeos são lançados na internet, em português. Não sei se o Joaquim Pereira conhece a paróquia Monte Abraão, em Lisboa. Não? Pronto, não sei. Conheço a terra, mas a igreja não conheço. Eu também não, mas pronto. Sei que é Queluz. Pertence a Queluz. Queluz, Queluz, Queluz. Não tenho, mas... A minha mulher pensava que era... Isso, que era... Israel, de Amadora, é? Que pertencia à Amadora, como nós vivemos lá há muitos anos. Portanto, os homens lá da paróquia de Monte Abraão estão com esse projeto novo. E ela sugeriu também pela rede, ao enviar uma mensagem de correio eletrónico, deixar alguma indicação para os surdos. Porque o surdo sabe ver e ler, mas quando está lá o homem a falar em português, não sabe o que é que ele está a dizer. As duas coisas que eu ouvi... que eu soube desses mails, eu, pegando em palavras do Carlos, estou a ver muita utopia aqui. O que é certo é que quer nos transportes, que responderam ao passar poucos dias, não foi aquelas respostas automáticas, que já estão programadas, foi a falar exatamente sobre o tema, a agradecer a sugestão, e que já estavam a níveis técnicos, meios técnicos, ver como é que poderiam implementar o que ela disse. Daí até efetuar mesmo, não é a mesma coisa, mas pelo menos já dei a indicação que, em relação ao site... Dois dias depois, ok, dela ter escrito, responderam, olha, aceitamos a sugestão, está aqui o nosso primeiro vídeo, tumba, e já estavam as legendas para os surdos. Isto para dizer o quê? A visão utópica que eu próprio no início estava a dizer, isto são coisas mínimas, nós não estamos aqui para mudar o mundo. Mas, e porque é que eu podia ter dito isto em off e não disse, estou a dizer, para os nossos 4 ou 5 ouvintes que estão a escutar, até ao fim, que... Quando nós falamos aqui em visão utópica, é o panorama de mudar o mundo. Nós não vamos mudar o mundo, mas podemos mudar coisinhas que nos cruzem no dia-a-dia à nossa volta. Se em 20 oportunidades, ou até em 40, só uma é que conseguimos, é provável. Mas ao menos é uma em alguma coisa. Mas quantas é que se fazem... E estou a dar aqui três exemplos. Quantas é que se fazem por ano coisas dessas? Essa, mas sempre é melhor do que nenhuma. Mas há pessoas que, talvez, sem iniciativa, a nossa esperança... Porque a nossa esperança é... que haja sempre um bocadinho de realizar essa utopia. Agora, se vamos abandonar completamente, passar para a utopia zero, aí é que é o fim. Pronto, mas isto são três exemplozinhos de nada. Que não é essa utopia. Utopia é algo inalcançável. Quer dizer, não, isto são coisas que podem não acontecer, mas se nós temos iniciativa, pode ser que aconteça. Utopia... Coisinhas à nossa volta. A utopia realmente é uma coisa que nós podemos alcançar. Mas nós já vivemos num mundo tão só para si mesmo, tão egoísta. Mas isso de acomodar só piora as coisas. Pois. Se você não tem iniciativa, dá de fazer alguma coisa. Então os outros fazem, os outros não fazem, eu também não vou fazer. É isso a teoria? O que é preciso é malta nova, que é preciso a mudar este mundo. Há tantas coisas aí que a gente pensava no mundo dos dias, nos dias que correm. Olha, o Portugal em Direto, o programa da RTP é um bom exemplo disso. Dá exemplos de senhores com 70 a 80 anos que fazem ver os mais novos a trabalhar no dia a dia para a pessoa ao lado. Isso é verdade. Mas pronto, não é utopia, está a ver? Voltamos para a semana ou como é que estão na Páscoa? Voltamos para a semana. Eu não tenho música, também não. Eu também não. No domingo de Páscoa voltaremos. Gira o meião.